40 gostou de 96. Confirme. 89140. Gente, recebo passando agora 130, confirme. Confirme. Sim, mas é muito rápido. Já estou 340. Gente, aguardo pra ti. Sou no 896, Centro Recife, no 2545, no 3325. 3345, 3325, por favor. 896, controle. Solo Salvador, bom dia. Azul Yankee Serra. Azul Yankee Serra, confirma? Positivo. Prossiga, te conheço. Gostaria de solicitar autorização do reboque do pátio 3 para o pátio principal, ponte número 3. Autorizado o reboque, reporta no térmico, no portão 03 do sentido. O Yankee Serra. Ok. 04, bom dia, acione identificação, autorizado chegada bom, fidência para 4000 pés, QNH na 013. Bruno 995, esteja identificação, autorizado chegada bom, desse mantém o nível 070, que é na 013. Confirme. Prossiga. A confirmação da informação atualizada, porém a pista estava interditada até aos 06 Zulu. Solo Salvador, Azul Bianco Sierra, e do Orca Terra do Rio é o Pátio 1, ponte número 3. Muito obrigado. Bom dia. confirme. 3597 SN, identificação, autorizado chegada BONF, desça para o nível 060 e QNH na 013. Bom dia, SN identificação, autorizado chegada BONF, desça para o nível 070 e QNH na 013.